Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 5 de novembro de 2011, estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O programa Nota 7 que lhe traz, ou que hoje lhe irá trazer, hoje e amanhã, irá trazer-lhe música eletrónica. Ora, e isto tem um motivo. Já não me recordo exatamente o que é que lhe queríamos ouvir na passada semana. Aliás, há duas semanas, porque na passada semana houve uma paragem, mas... Bom, digamos que vamos aqui ouvir, portanto, algumas composições eletrónicas. Hoje serão duas, amanhã deverão ser mais, mas mesmo assim vamos ter aqui duas composições eletrónicas hoje. Vou apresentar as duas, cada uma à sua vez. A primeira é bastante recente comparativamente com a segunda. Vamos ouvir o tema de Jean-Michel Jarre, uma composição de Jean-Michel Jarre, do álbum Zulu, que abre, aliás, esta faixa abre esse CD. É uma faixa interessantíssima e melhor do que esta, eu acho que Jean-Michel Jarre só conseguiu fazer quando ao vivo pôs o Terramã a chorar, praticamente a desesperar todas as pessoas que lá estavam. De facto, foi um ambiente impressionante o que se causou com aqueles sons emitidos pelo Terramã. Mas aqui este será por um violino e, claro, sintetizado. Aliás, como são praticamente todas as músicas de Jean-Michel Jarre. Vamos então ouvir este tema que abre o CD Zulu de Jean-Michel Jarre. Tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch tch t

Ethnic Color. Lapso da minha parte não dizer como é que se chamava a melodia que iríamos escutar. Peço desde já sinceras desculpas. Vamos agora ouvir uma melodia tocada por Andrew Daskin e também Thomas Shepard. Quem são estes Andrew Dustin e Thomas Shepard? Não tenho muitas referências sobre eles, mas sei que em 1967 gravaram um long play só de música eletrónica. É realmente impressionante o que já na altura se fazia com música eletrónica. Hoje em dia, até para ser sincero, eu acho que se consegue fazer menos, ou melhor, até se conseguiria fazer muito mais, mas a inspiração essa é que é menor. Então, no ano de 67, Andrew Dustin e Thomas Shepard gravavam este bolero, que é com o qual me despeço da edição de hoje do nosso Nota 7. Amanhã, às 12h30, mais coisa menos coisa, conto estar de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico. Até amanhã! Yeah.